3 do localizador. Para o táxi, o passarido 2224 está com Uno 5 a bordo. Alterna Fortaleza com 3 horas e 40 de autonomia. Gente, passarido 2224, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera Bispo no 0, quando lá a torre no 186, ajuste no 0113, bom voo. Parte Juliette Alfa com a ponto de espera da 10, quando lá 186, bom trabalho. O meu Golf Vito vai dar passagem ao Embraer da Passaredo após ingresso via Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec, para o cruzamento da 17, torre no 186. Pula do Cruzeiro para Asa, próxima Pátio Uno, para a Cruzeiro, Pátio Quebec, lá de volta boa para o cruzamento da 18, o Rodrigo Rodrigo. Uno 604, vetoração para sequenciamento, mantenha proa 030, limite ao localizador. Proa 030, sobre vetoração, limite dado pelo LOC, gol no 604. Ali mantém, capsirão no zero. Após a voz ali, mantém, 471. Whisky Kilo Zulu, guarde transferência de comunicações. Aguardando para a transferência, Zulu. TAM 3561, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Recife 1260, alternado 128.8, TAM 3561, bom dia. Então, Gosta, Golf Ferro, informa que segue tráfego 12 horas, 4 milhas, mantendo 2 mil pés, é o Papa Alfa 34. Fechamos o salão 21.9, boa noite. Direito 219, boa noite. 4 mil pés, quem negar no 0, 1-3. Para 4 mil, ajustado no 0-3, gol no 604. Salvador, passarei 2234, ponto de espera da 1-0. Passarei do mantém a posição. Mantém 2234. 14071, no livre decolagem 1-0, vento 170 graus, 1-2 nós. Livre decolagem, 4071. O número 2 agora na aproximação, reporte marcador externo. Ajuste 1-0, 1-3. Para o curso localizador, curva direita, proa 060. Direito 060 para o curso do LOC igual a 604. Fox Lima. A circular com referente para o 17, o Fox Lima. E o Whisky Fox Lima continue aguardando autorização para pouso na 10. Whisky Fox Lima. Tanguis Fox Lima, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 1-2 nós. Whisky Fox Lima. Whisky Zulu, continua na aproximação, aguardando o pistão no zero livre, ajuste no zero, 1-3. 1-0, 1-3, continuando na aproximação, aguardando o pistão no zero. 7-1, decola os 2-3, controle 119-35, tamo ouvindo, boa noite. 604. Olho Salvador, muito boa noite. Azul 4171, na sua escuta, Natael. Azul 4171, no contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da Dael. 360, Nadael, 4071. Uno 604, reduz a velocidade para aproximação final. Está reduzindo, Golo 604. Victor, para o cruzamento da 17, está autorizado até o 45, boa noite. Luiz Fox Lima, solo 24. Direita, chama solo 121, decimal 9, boa noite. Persegue 12 horas e 5 milhas ao Charlie 208. Tá sim, chegou no 604. Fala Salvador, boa noite, OTAN 3662, autorização Natal 390. Boa noite, São 3662, número 2 para a cópia, informação em curso Yankee. Luiz Foxtrot Lima, confirme o estacionamento. Táxi 5. Gente, táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, para o cruzamento da 17, torre 186. Luiz Foxtrot Lima. Luiz Foxtrot Lima, o senhor poderia cotejar a autorização? Alfa. Está na Alfa, tu autorizou o cruzamento do Grande Pátio, Lima, Quebec, mais de Quebec, que chama agora o cruzamento da 17 com a torre. O esporte da Lima. Ok. Bono 889, Galeão aprovado nível 400, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 4, Toquim. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, após direto Bidev, com curva à direita. Transponder 5124, controle 119, decimal 35. Está autorizado 400 para o Galeão e AP50 BDEV, após AP Novembro 857, AP Zulu no meio grupo, AP Zulu no 4 Toquim. Decola na Dael Leda, após Leda BDEV, o transporte é 5124, controle 0935, voo no 889. Voo no 889, AP Novembro 857, Serra Golf Romeo, AP Zulu no 6. Novembro 857, Serra Golf Romeo, AP Zulu no 6. Até Gruff, Goro 889. Boa noite, 89, cotejamento correto, chame pronto. Isso é. Pushback, acionamento, Oxaner 6310, está na posição 01. Livre, chame táxi, Oxaner 6310. Autoridade, chamará 6310. Travado. O Golfer indaga se há possibilidade de uma base da direita para um dos 7 visual, senhor. Negativo, acho que eu observo a operação instrumento. Continue a aproximação, guardando 10 livre. Golfear. Esquilo Zulu, solo 27, direita, chama solo 21, decimal 9, agilizando, por gentileza, boa noite. Direita 219, agilizando. 2, copia. Copia, 3662. Tá 3662, Natal aprovado, nível 370, via peso 10. Decola da pista 10, perfil da PUCA, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5121, no controle 119, decimal 35, 1 minuto para o cotejamento. Esquilo Zulu, confirme estacionamento. Táxi 4. Esquilo Zulu, táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, para o ingresso na pista 17, torre 186. Afirmativo. É, autorizado táxi Alfa, Juliette, Lima, Mike, Quebec, é, para ingresso no pátio do cruzamento ao Quebec, todos os viadutos. Ok, para o ingresso na pista 17, torre 186, o Esquilo Zulu. Juliette, para ingresso na 17, torre 182. Tá 3662, prossiga com o cotejamento. Natal 370, Pucas e para, peso Lula 10, decola da 10, com curva esquerda, 5121, transponder, 1935, controle. Tá 3662, cotejamento correto, chame pronto. Pronto para o pushback, acionamento, 3662. Então 3662, aguarde será o número 2 no setor. Tá sua escuta no gate 3, se tiver. Meu pai, Kennegal, no 0, 1-4. Via até 3000 com 1014, 6714, gente. Cruzamento no 735, até o Pat 5, então boa noite, Wilson Fox Lima. 04, o vento 170 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Pat 1, Lima, Mike, Quebec. Para o cruzamento da 17, torno no 86, Oscar, Golf Sierra. Golf Sierra, sim. Proteja por gentileza a autorização, Oscar, Golf Sierra. Vai via Alfa, Mike. Firme? Alfa. Papá, Mike, Quebec. Oscar Golf Sierra negativo, papá, ok? O senhor vai ingressar Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chama torno no 86. Afirmativo, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama torno no 86. 0224. O centro recebe frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. Positivo, 1685, alternando 2545, boa noite. 04, solos 31, direita, chama solo 21, decimal 9, boa noite. 319, bom trabalho, bom noite, 04. 4, completo de aproximação, chame torre 198, decimal 6. Obrigado, 186, boa noite. Torre, gol 1404, boa noite, passou Duna, VLS, bate checado. Boa noite, 404, ajuste agora 1014, vai reportar o marcador externo visual com campo. Vente, reportaremos. Passarei 224, livre decolagem no 0, vento 170 graus com 10 nós. Autorizado decolar 224. Trey reportará, 48 web. Azul 4071, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1251, alterno 3325, boa. Direto B10 com curva à direita. Transponder 5126, controle 119, decimal 35. Web 5827, coteja o nível e a aerovia novamente, por gentileza. É o 340, Web 5827, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, contato radar na decolagem, se bater nível de voo 350, cumpre o perfil da CEDA Momo. 350 Momo, passageiro 2224. De solo para iniciar seu pushback após o início do táxi e livrar o setor Avianca retaguarda, ok? Ok, em coordenação após o Avianca inicia, 362. Para o táxi, o Xander 63 no 0, 117 a bordo, 5 horas, Natal. Xander 63 no 0, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera pista no 0, quando lá torne no 86, ajuste no 0 no 4, agora bom voo. Livre táxi Indy Alpha, ponto de espera 86, ajuste agora 1014, obrigado, boa noite. Serra, autorizado cruzamento 1735 até o 45, então boa noite. Uma boa noite, o Canar 6310. Boa noite, o Canar 6310. Autorizado ali a manter, cabeceira 10. Ali mantém na 10, o Canar 6310. Estabilizado, 6748. 6748, complete aproximação, chame torre 118 decima 6. 18.6, até mais, obrigado, hein? Torre de Salvador, boa noite, 6748, no X-Ray. 1404, Solos 36, libera a direita, chama o Solo 121 decima 9, boa noite. Centro, semana Solo 1219. Boa noite, Web 6748, reforço marcador externo, visual com campo, ajuste 10 no 4. Ok, no momento tá passando uma camadinha, o 48. Visual 48. Gol 1404, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa vai manter posição antes da Juliette. 1404. 9 Salvador, 7587 para o Pushback. Confirme? Juliette 5827 na posição 4 para o Pushback acionamento. Web 5827, aguarde para início do pushback acionamento. Guardando. 2224, prossiga conforme autorizado. É, tá 3662 com 60 a bordo, Fortaleza, 2:30, acionado o táxi. Gente, TAN 3662, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0104 agora, bom voo. No 0104 via Índia, Alfa, ponto de espera do 1:18:6, um bom trabalho, TAN 3662. Web 5827, livre pushback acionamento, chame táxi. Zero graus com 10 nós. Livre pouso na 106748. Pode confirmar pista molhada? Negativo. Pista seca, 170 graus com 10 nós. Livre pouso na 106748. 6310 da Oceanair, decola os 38, controle 119 decimal 35, tem um bom voo, boa noite. 1935, obrigado, boa. Salvador, uma boa noite, Oceanair 6310. Oceanair 6310, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 350, saída PUCA. Contato radar 350, perfil da PUCA 6310. 3858, ajuste no 014, copia? Firmo. TAN 3858, Fortaleza aprovado, nível 370, via peso 119. Decola da pista 1-0, perfil da Momo, transição frote com curva à esquerda. 5-1-2-3 o transponder, 1-1-9-3-5 o controle. Autorizado para Fortaleza, Pesulu 9, nível 370, decolada 10, Momo Froti, curva esquerda após, 5123 transponder e 1935 no controle. Da 3858, cotejamento correto, informação em curso, Zulu, reporte pronto. É Zulu, grato. 1-2-5-4-5, passarelo 2224. 2545, grato, qual o serviço? Pessoal da Juliette, jogou 1-404. 1-404, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05 para 1-404. Não, de sinal 96748. M62, o vento 170 graus com 08 nós, livre da colagem, pista no zero. 5827, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no zero, quando lá, torre no 86, ajusta no 0-4, bom voo. 0-4, Índia Alfa, ponto de espera, 86, boa noite. Solo Webjet 6748. Web 6748, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para portão 04, 6748. Solo da 358, está na 7, pushback fundamento. 358, aguarde para o início. Guardando para o início. Qual é a questão? Está livre o início, chame para o táxi, então 3858. Chama na táxi. 35, tamo ruim, boa noite. Obrigado, boa semana, final 35. Salvador, boa noite, final 3662. TAN 3662, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída PUCA. Torre Salvador, a 5827 está pronto, ponto de espera da 1-0. A linha decola 1-0, o vento 180 graus, 1-0 nós, web 5827. A linha decola 7587. Boa noite. Boa noite, 89, aguarde para início do pushback acionamento. Guardando para o push, 889. 3641, tudo no horário, 60, quando Natal 23. Web 5827, decola 44, controle 109-35, tamo bom, boa noite. 435, boa noite. Controle Salvador, objeto 5827, boa noite. Objeto 5827, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, objeto 5827. Possível voar da ELDA presente, objeto 5827? Autorizado, objeto 5827. Aprovadinho da ELDA, objeto 5827. Chané 6313, acende a identificação, desça até nível de voo 110. 110-6313. O Chané 6313 informa o tráfego. 9 horas, 1 milha, mantendo o nível de voo 100, é um Papa Alfa 31. Tem a informação 6310. Chané 6310, vou indo na prova de Bonf para a chegada a Bonf. De solo, que após a passagem da guarda do Airbus da TAM, tá livre seu pushback, chame para o táxi. Após o Airbus tá livre, ele vai chamar para o táxi, Gordon 839. Papa Tango, Índia, Papa Oscar, acione identificação, mantenha nível de voo 100, rebote para descida. Tango de Paparosca, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240, limite ao QD Mike 130 de cima. O Chané 6310, chame centro, Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, alterna 2545. Bono 604, Fortaleza aprovado nível 370, via peso 19. Decola da pista 10, perfil da saída Momo, transição Froti, com curva esquerda. Transponder 5133, controle 119.35. Ok, autorizado Fortaleza 370, transição 119, decolada 10, saída Momo, transição Froti. Com curva esquerda, acena 5133, controle 119.35, voo 604. Voo 604, cotejamento correto, chame pronto. Para pronto, voo 3662, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2865, 2545, obrigado, boa noite.